Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet, podcast semanal em que falamos de internet e de outros assuntos bastante fixes, como o amor entre espécies e bolos em forma de pneu. Eu sou o doce Fernando Alvim e acompanham-me neste podcast com, como se fosse uma espécie de bombons, Nuno Dias e Pedro Paulo dos Amigões. Ei, meu amigo! Estás mesmo incrível hoje aqui! O que foi isto? Pedro Paulo não está nada em overacting, foi bastante natural a sua reação. Ora, esta semana trazemos um dos maiores flagelos relacionados com a internet. Está relacionado com a indústria pornográfica e afeta pessoas de todas as idades. Temos connosco um viciado em filmes porno. Ele é o Otávio Abrantes, mais conhecido por Brantinho. E vamos tentar perceber a sua realidade. Finalmente vamos conhecer uma pessoa que assume que é viciada em pornografia, não é? Olá, boa tarde, é verdade, é verdade. Então, vamos lá, Otávio, vamos lá. Quem começa? Otávio, temos uma pergunta. Há quanto tempo tens internet e desde quando é que consomes filmes pornográficos? É assim, eu vejo filmes pornográficos há mais de 2 décadas, ok? A internet surge muito depois. Lembro-me de ter 12 anos e os meus pais saírem ao domingo e eu ir lá à gaveta do meu pai, onde tinha os filmes pornográficos, e lá fazia a minha tarde em 2 horas. Atenção que tive ali recorde. 2 horas? Em 2 horas, normalmente em média eram umas 10, mas posso dizer que o meu recorde pessoal são 22. Sim. Claro que depois de aparecer a internet... Com descanso, não é? Com claro descanso. Que aparecer a internet, as coisas melhoraram, não é? Estes miúdos hoje em dia, não é? Estes miúdos novos... Não fazia calos. Ficava era com uma sensação esquisita, não é? Qual a sensação? Como assim? O andar custava-me um bocado. Como se fosse um inchaço que não existe. Mas... Sabes a veia por baixo? Sim, a veia, eu acho que estamos todos dentro de... Uhum. Vem por baixo. Estamos a entender. Então, e qual é a tua categoria preferida? Epá, isto é uma pergunta difícil, pá. Assim, agora de repente, sei lá, hoje em dia... Hoje em dia, por exemplo? Big Boobs e MILF. Eu acho que não há nada... E quando começaste a ver? No início, Menage, Trissam. Isto é um gosto que vai evoluindo o mundo. Claro, qualquer puto de 16 anos quer ter 2 mulheres ao lado. Não é, Nuno Dias? Agora, hoje em dia, Big Boobs e MILF. Não há nada melhor que ver uma mulher madura com mamas grandes a fazer as coisas em condições. Pois não, Fernando? Sim, é verdade. Já agora, quanto tempo é que tu passas por dia a ver filmes ou cenas? Agora já sou velho. 15 minutos por dia. 7 quando acordo, 7 ao deitar. Hoje já gastaste os 15 minutos ou os 7 minutos? Por acaso, hoje que tinha pouco para fazer, já gastei os 15. Vou ter que adicionar mais uns 7 logo à noite. Mas antigamente, quer dizer, antigamente no meu tempo áureo eram 6 horitas, sei lá. Era até 6 horitas? Então gastavas mais calorias a fazer isso que a jogar futebol? Não é, isso, calorias, e depois repõem-se, não é por aí. 6 horas a ver pornografia. Claro, não tinha nada para fazer. É assim, claro. Deves ver muitos filmes completos de pornografia ou vais só picando? O que é um filme completo hoje em dia? Uma hora? Não tenho 16 anos já. Hoje em dia acho que até a própria indústria se está a adaptar à situação contemporânea e acho que 7 minutos é uma boa situação. Claro que tenho vários vídeos de 7 minutos, percebes? Para ter assim uma panóplia de soluções. Tens para ver. Marks. Claro. E foi daí que eu desenvolvi um bocadinho a mão esquerda, que é para estar a mudar com a mão direita. A mão direita está no rato e a mão esquerda está onde é que há de estar, não é? Agora até me posso considerar um ambidestro. Alvin, graças é que estás a isso. Com a mão esquerda. Por acaso não vejo as mãos do Alvin, não sei. Sim, estão aqui as minhas mãos. E agora? Estou a bater palmas para provar que estão aqui. Agora já não conta. É incrível o teu percurso. Sim, considero que tenho um percurso interessante. Mas tens melhorado ou nem por isso? Claro, então a mão esquerda, já uso a mão esquerda, tenho várias técnicas, claro. Quanto tempo é que tu geralmente demoras? Como assim? Se é que me entendes, não é? Depende, quer dizer... A pergunta que eu estou a fazer é, 7 minutos dá para muita coisa? Depende se fizer a paradinha ou não. Vocês têm a técnica da paradinha? Como é que é a técnica da paradinha? Tenho medo de fazer esta pergunta. Está quase, paradinha. Está quase, paradinha. Está quase, tipo paradinha. É tipo um penalti, não é? É claro. É tipo claro. Um penalti. Claro. Chega ao quase e vês um vídeo... Pode atrofiar, atenção. De uma granny ou... Pode atrofiar. Não, porque depois estou nos 7 minutos, se demorar mais, eu depois com a minha mente jogo, jogo com a minha mente, percebes? Ou seja, tu eras capaz de estar aqui, tipo, estar aqui para dizer ejacular! E... Também tanto não, não é? Também tanto não. Quer dizer, não tens assim o controle total. Não, porque estás ao meu lado. Estás ao meu lado tu, percebes? Custa-me depois também contigo ao lado não, ser assim criativo na minha mente. Uma questão que eu tenho, tu deves ser um homem um pouco sozinho, não costumas ver vídeos porno acompanhado, não é? Quando tinha 13 anos, com os meus amigos, claro, havia uma cassete, cada um ia para o seu canto e era expressionismo. Era expressionismo na sala. Eu sempre tive curiosidade. A minha mãe gostava muito. Fogo, nós estes escolhemos mesmo a dedo. Mas espera, tu tens namorada? É a minha pila. Tu achas que eu vou andar com uma gaja? Ao menos a minha pila não fala, só vomita. É a primeira vez que eu entrevisto um pornógrafo assumido. Está a ser duro. Tinha ideia que vocês também estavam dentro de. Não, parece que é tudo novo para vocês. Quem diria, não é? Não, de onde é que achas que vem a nossa expressão obrigada internet? Não é? Sim, é verdade. E a vossa cara também, não é? Desististe das mulheres, é isso? Não tenho paciência. Não tenho paciência. Prefiro estar sozinho com a minha pila e pronto, e assim jogamos. Tens alguma alcunha para a tua pila? Sei lá, elefante, não sei bem, não tenho assim grandes. Elefante? Sim. Abrantino? Abrantino, pois é da Papa Formiga. O que é da Abrantes realmente é conhecido pelo Abrantino, não é? Podia ser. É uma sugestão? Abrantinho. Espera aí, os teus pais sabem que és viciado ou não? Os meus pais já morreram, Fernando. Se fizesses o trabalho de casa, isto já não acontecia, não é? Mas o meu pai, quando morreu, fizeram-lhe a autópsia 3 dias depois e ainda estava de pau. Por isso, é para tu veres que é genético. É incrível. Já viste o homem 3 dias morto e upa? Ainda lá estava. Tivemos de fazer um... Estava arranhado no caixão, não é? Estava arranhado. Estava quase feito. Sim. O pai do senhor Otávio Abrantes. E veste as cenas de borla? És assinante de algum site? Não, eu não pago para me vir. Ok. Não, então também vir, nunca foste a nenhum clube... Quer dizer, é diferente isso. Isso é um espetáculo para mim, percebes? Deve ser constrangedor para te dar num clube de strip e não te podes masturbar, não é? Ou pelo menos tens que arranjar maneiras mais criativas, não é? Custa-me, mas depois retenho na cabeça, vou para casa e depois faço o serviço. Mas vê, se tu conseguisses fazer aquele truque que eu tinha inventado, que era ejacular! Tipo, não tinhas de tocar. Ejacular! E vinhas, não é? Isso é muito era mais pentista. Fácil. Isso é muito rápido para mim. Pintar a pistola. É. Eu só adorar esta entrevista. Parece-me ser uma pessoa sábia. Sou. Obrigado, Fernando. Quais são os sites que tu recomendas, por exemplo, aos nossos ouvintes? Há vários bons, mas para mim é Big. Big com dois S. Se não conheces, mudei a tua vida. É punhetas até o resto da vida. Isto porquê? Eu vou explicar porquê. Sim, sim. Os sites normais, tu tens lá as categorias e hoje em dia passas lá com o rato e aquilo dá-te aqueles dois segundos. Pá, eu não estou para ver gajas a serem rabados, velhotas a... Nada contra. Não tenho nada contra, mas não gosto de ver. Sim, sim. Curioso. Sim, são opções. Velhotas a defecarem em cima de meninos, gordas de 120 quilos, também nada contra, mas não é a minha onda. Sim. Então o Big é tudo bonito, é tudo em HD, tu escolhes e acho que obrigado, é uma internet. Boa... Big com dois S. Ok. Acho que é uma boa solução para os jovens que aí estão, se não conhecem, vão que aquilo... Ah, sempre uma informação. É o teu site favorito? Sem dúvida. Sem dúvida. Okay. É assim, tem algumas mamas falsas. Sei que há pessoal que não curte, para mim é igual. Mamas são mamas. E o resto é conversa. Qual é que foi o primeiro site que tu viste de sempre? E o porn? Fraquinho. Foi tarde já. Acho que é o único. Ainda regressando a este Big, é um site perfeito? Estás interessado, estou a ver. Estás a dizer que pode HD, não. Colorido, as gajas são muitas giras. Tem um problema. Qual é? São sempre os mesmos 10 atores masculinos. E parece que estou a ver os meus amigos a foder. E ninguém gosta de ver os amigos a foder. Digo eu, não sei. Pensei que até era um conceito mais familiar e que isso podia ser, de certa forma, a menos que tenhas 13 anos, não é? A menos que tenhas 13 anos, não te importas ver os teus amigos. Sim. Eu não via, estávamos cada um no seu canto. Ou como o vídeo da Zulmira, não era? Ou do irmão que estava a gravar em cima do armário. Aquela que suicidou, não é? Sim. Uau. Aquela cena de internet. Suicidou-se. Sim. Verdade isso. Yeah. Sim. Isso é terrível. Ora, então, mas... Se estamos a falar de pornografia, sim. Se estamos aqui para aprender... Sim. Para aprender, é para aprender, nós não sabemos assim tanta coisa. Quais são, no teu entender, as melhores atrizes porno da atualidade? Ui, grande pergunta, Fernando. Grande pergunta. Olha, do meu tempo, eu estou completamente desatualizado. Cicciolina. Não, era não é? Tracy Lords. Sim. Tracy Lords era, a minha grande referência. E. E era isto. Estás atualizado, é? E aquela tua entrevista? Ginger Lynn. A Samantha Fox não era atriz porno, não? Não, não, não, não. Eu depois entrevistei uma ou outra que eu lembro-me dela. Era popular na altura. A gaja de franja que tinha o projeto. Sim, sim. A Sasha Gray. Ah, a Sasha Gray. Mas já não acompanhei. Já é intermédia. Já deixou o porno. Ainda faz. É muito magrinha para mim. Gosto de curvas. Sim. Então. Então vamos lá ao top. Vamos lá. Eu por acaso trouxe aqui um topzinho para vocês. Sim. Vamos lá, começar. Mia Khalifa. Quem então, conhece a Mia Khalifa? São as suas razões que fazem dizer obrigado à internet, basicamente. Claro. Uma destas faz dizer obrigado à internet. Muito obrigado, internet. Muito obrigado. Sim. Mia Khalifa, sabem quem é? Não. Grandes mamas. É novinha, estilo Renato Sanches. Tem ali coisas para. Coisas técnicas para trabalhar. Mas é muita gira. Usa burca às vezes. Acho que é meio indiano, não sei o quê. Para pessoal religioso, se calhar esta não dá. Mas quem não tem problemas com a religião, atenção. E com os refugiados, não é? Atenção. Estás a apontar, Fernando? Sim, estou a apontar, sim. Portanto, com capa. Mia Khalifa, não é? Mia Khalifa. Uhum. Lana Ray. Ganda mamada. Gandas mamas e ganda espanholada. Ainda por cima é gira. Adoro. Eu adoro o conceito aqui do Otávio Brandes, da review do seu top preferido. Nuno, já podes tratar por Brandinho, se quiseres. Ah, tá bem. Brandinho. Mais. A Lana Rey é uma das minhas favoritas. Vais gostar, Fernando. Depois não sei o que é que vais fazer parece, a seguir. Parece um bocado a Lana Del Rey, não é? Mais ou menos. Depois tu vais ver e vais... Não sei. Não sei bem. Os lábios, sim, talvez. Os lábios, talvez. Sim. Lisa Ann. Aquilo que se pode considerar a puta madre. Tem sim as mamas um bocado estragadas de silicone, pá, mas aquilo para aprender é com ela, pá, atenção. Lisa Ann. Já aprendeste muitas coisas com ela? Puxa, Jesus. Que é curioso que há uma tendência na pornografia que é os vídeos amadores. Tu não estás nessa. É pá, amadorismo não é muito a minha praia, percebes? Eu gosto das coisas bem feitas. Pá, sim. Para ver uma gaja a queixar-se, pá, isso, para isso faço eu, percebes? Ok, muito bem. Então e mais? Christy Mack. Não sei se sabem quem é aquela rapariga que tem muita gira, não tem, aquele, tem o cabelo rapado dos lados. O namorado que era um lutador do UFC até lhe bateu e tudo. Ah, já sei qual é que é. Sabes qual é? Ok, é muita gira. Essa é a minha favorita, vale a pena. Tem estado um ano fora porque pronto, o namorado bateu-lhe e aquilo correu mal. Tenho saudades dela, muitas saudades. Se me estás a ouvir, Christy Mack, volta por favor. Veja aí que é possivelmente a tua favorita. É sem dúvida a minha favorita. Estás com um bocadito de gosma. Sim, estás com um bocadinho de gosma. Tu não tratavas dela como o gajo do UFC, de certeza, não é? Não sei se vocês estão a reparar que eu cheguei-me para a frente agora nesta parte. Olha, e se tu conhecesses uma destas atrizes e ela quisesse, por exemplo, ter uma relação contigo? Aceitavas? Namorar comigo? Namorar só com esta última, a Christy Mack. Por exemplo, a Christy Mack. Epá. Se ela quisesse, o que é que fazias? É pá, tinha que namorar, não é? Eu estava aqui a dizer que me tinha desligado em absoluto da pornografia. A última atriz que eu gostava deste mundo era. Eu só sei o nome dela, o primeiro, que era Naomi. Naomi what? Não, isso é bom. Não sei. Star? Não faço ideia. Sei que o primeiro nome era. Naomi. Naomi Star. Que grande canzana. Bem jogado, Fernando. Bem jogado, estás lá tu. Eu não sei se é essa que tu estás a dizer. Não, é essa. Acredita em mim que é essa. É só sentar-te e ela depois vem e faz o resto. Perfeito. Naomi, okay, Naomi Star. Okay. E homens, há assim referências para Ron homens? Ron Jeremy. Acho okay, que foi rápido. Todos nós conhecemos o Ron Jeremy. O Google confirma Naomi Star. O grande ator do Garganta Funda. Um visionário. Acho que. E pelo teu físico é parecido com o do Ron Jeremy, não é? O meu físico? Sim. Não, não é, por acaso. E não. A nível nacional, tens algumas personalidades? Tenho coisas que gosto, por exemplo, a Diana Cu de Melancia. Acho que agora para o verão é fresquinho. Já entrestei. Muito simpática. Se é que me entendes. Tem o cu de melancia ou não tem? Reparaste, Pedro? Não, ele não reparou porque ela estava de frente, assim, sentada. Okay. Não, deve ter reparado, Fernando. Eu estou aqui a procurar ainda. Naomi Star? Sim, mas não me está a aparecer. A mim já é com dois R's, acho eu. Dois R's? Sim. Boa canzana. Naomi Star. Boa canzana. Deep Throat também. Não sei se na tua altura havia isso, ou Fernando. Não. Isto, o broche evoluiu, entretanto. não estou a ver. Tem evoluído. Eu acho que não era esta, mas enfim. Ok. Diana com demolancia, sim senhor. Usa uma máscara. O mistério é grande amigo da excitação do homem, não é? O facto de ser sempre o namorado dela a contracenar com ela não diminui gosto. A tua tensão sexual? Se vir assim 10 vídeos seguidos, sim. 10 vídeos. Agora se passa 7 minutos, não. Mas é que ela é boa, por acaso. Costumo focar nela, por acaso. Ela faz as coisas bem. Eu tenho mais. Rebeca Pinar. Bem, o nome. Que nome espetacular. Viram aqui o trocadilho? Eu também faço humor, hein? Normalmente está vestida de enfermeira. Se tiveres aí um curativo para fazer, ao Fernando. Ah, também sim. Ajuda. Também Rebeca ajuda. Pinar, assim se chama. Rebeca Pinar. Depois temos a Érica Fontes, não é? Sim, a nossa 21 aninhos, é o nosso, Cristiano Ronaldo da pornografia. Um dia há de cá visitar esse podcast, está prometido. É? E vamos dizer que Otávio Brandes. 21 foi... aninhos, é? Atenção. Otávio Brandes. Já teve mais gente dentro dela que está de olho cheio, com 21 anos. Atenção. E já ganhou, acho que, pilas de ouro e tudo. Vocês sabem que... Isso ganhou, vários prémios de pornografia, é não é? É pilador. É o Oscar da pornografia. E acho que sim. Tem que trabalhar ali um bocadinho o broche, mas pronto, tem tempo, tem 21 anos também, não é? Sim, sim. Depois, faço aqui um destaquezinho para o Bruno Marvão, do Love on Top. Okay. Sabem quem é da TVI? Sim, sim. Não sei se viram que ele andou ali a... Primeiro vira tudo que é porca. Sim. E é um bom começo para se trabalhar na pornografia. Sim. E depois acho que sim. Vi ali uns truques que me interessaram e acho que ele vai longe. Achas que nasceu uma estrela? Pode nascer uma estrela dali, sim. Mas geralmente os homens não são estrelas, não é? Sim, tipo... ganham muito menos. Depende também da pila. Pelo menos tem uma carreira, não é? É verdade. Depende da pila. Isto foi a entrevista possível, não é? Pronto, agora eu, se não se importam, eu vou ter que sair um bocadinho, está bem? Vou só ali 5 minutos. Se quiserem, não sei. Isto é nojento. Não é nojento, é um problema, Fernando. Não se brinca com os problemas, não é? E vou ali, já vem, está bem? Vais ali 5 minutos ou vais ali 7 minutos? Não, vou fazer por 5 agora, até porque, pronto, tenho mais que fazer, não é? Okay, e okay, acho que por 5 okay. Faz-se agora e depois vou ter que adicionar mais uns 7 ali à 1 da manhã quando for para a cama, está bem? Está bem. Obrigado por esta entrevista. Custa-me ter estado sempre no meio dos 3, mas pronto. Estás da melhor forma. Tens telemóvel, vá, usa o telemóvel. Obrigado. Eu, a pessoa que estava mais bem defendida aqui neste programa sou eu, visto ter esta mesa claro. Que me separa deste nós reparamos. Taradão sexual. Otávio Brandes. Nós reparamos. Otávio Brandes. Brantinho para os amigos, está bem, Fernando? Brantinho, muito bem. Obrigado, Brantinho, por teres vindo a esta edição do Obrigado Internet. É uma conversa. Uma onda. Conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Portanto, depois de termos tido o Otávio Abrantes, temos. Não é o Branquinho. Brantinho. Brantinho, o meu grande amigo. Temos Eduardo Marques, que é um stand-up comedian. Ahá! Ei! Ei! Não é nada viciado em porno, amigos. Quer dizer, mais ou menos, vá! Pronto, mais ou menos como vocês. Então, Eduardo, estás xixe. Cá estamos. Obrigado é Nuno, por não é? Seres um viciado em porno e teres partilhado. Para quem não sabe, ele faz várias coisas. Sim, tenho minimamente conhecido. O que é que fazes? É verdade. Faço diz lá o que é que fazes. Tenho uma websérie, estou a escrever outra. Tenho uma revista. Os nomes das coisas. Tenho uma websérie chamada Minimamente Conhecidos. E ter... é minimamente conhecida a webseries? Por acaso é mesmo só minimamente conhecida. Okay. Complicado. Vou ter uma nova que não posso dizer o nome ainda, que está para sair. Tenho uma rúbrica no Porto Canal chamada. A nova é aquela do. Do o não, vou do, dizer. O rádio do Eliseu. Não. Vou dizer. É com o Parra, com o António Afonso Parra, e há de se chamar qualquer coisa como Critério e Apreciação, e há de sair ali para outubro, também para a net. E tenho uma. Essa crítica de cinema. Crítica de cinema porno? Não, podia ser, já visto que eu tenho. Já existiria, porque no canal que é já ouvi isso com a Susana Romana. Está bem, mas eu ia fazer bem, percebes? É diferente. Ele tem o Otávio Brandes. Quem mais ele. Pontos todas? Quem mais pontos? Tem que ser. Mesmo já a cortar todas as hipóteses. Exato. Depois tenho uma rúbrica no Porto Canal, Abominável Monstro, no programa Olá Maria. Que faço quem é que apresenta esse programa? Maria Cerqueira Gomes. Sabes quem é, Alvin? Para fazer este rapaz. Sei. O Alvin é do Porto. O Alvin é do Porto, ele devia ser convidado para esse programa. A Maria Cerqueira Gomes, eu acho que é das mulheres mais bonitas de Portugal. Sim, ela é bastante bonita. Eu já comentei com ela, às vezes vejo os vídeos dele lá. É incrível. É simpática. É simpática, sim senhor. Faz e é bem. Gira. É verdade, é verdade. Já tiveste pensamentos pouco ortodoxos com. Ela pode ouvir isto, não vamos por aí. Ah, é melhor. Sabes que isto é um sim. Tens a noção que esta frase disseste que é sim. Ela só sem dizer diretamente. Ela neste momento vai estar a dizer. Nojento! Que nojento! Que nojento! Por cima, seguido de uma conversa de pornografia, não é? Sim, então, sim. Por cima, tudo ótimo. Chegar, tudo. Pode ser que tenha abafado, estás a ver? Houve o princípio, tu vou ouvir o resto. Sim, sim. Olha, eu tenho uma pergunta que normalmente faço. Diga. Eduardo. Diga, meu senhor. O que é para ti comédia incrível? O que é para mim comédia incrível? Jesus. Tens 2 horas? Não. Vai, fala. Sei lá, gosto de muita coisa, gosto. Não, o que é para ti comédia incrível? O que é para mim comédia incrível? Não é o que tu gostas, é o que é para ti comédia incrível? Ver pessoas a cair. Isso para mim é sempre comédia incrível. Eu também gosto. Gordos a comer também faz-me rir muito. E não sei porque é que estás a olhar para mim. Calhou. Não estou a comer nada. Calhou, Dias. Não sei, calhou. Calhou. Mais. Gajas a ser parvas, também gosto. Gisela, a Gisela é o momento mais. Olha aquela gaja a ser parva. Gisela queria bater na outra, não era? Queria não, bateu mesmo. Queria não, bateu mesmo. 2 kicks na tromba. O que é feito dessa Gisela? Morreu atropelada. Não morreu nada. Estou a gozar, não sei. Não, a Gisela continua. Ela entrou num programa destes. Entrou no último Casa de Segredos, acho. Não, na Casa de Segredos de. Famosos. Não, Desafio Final, que eles depois da Casa de Segredos fazem sempre um desafio final que é tentar fazer. Tirar os restinhos de leite que andam na teta da vaca, estás a ver? E juntam outras personagens de outras séries antigas e juntam-nos todos. E foi a falar basicamente. De Gisela e dizer tirar o leite da teta das tetas da vaca. É um contrassenso. É um bocado. Sabes que diz para ver as coisas? O que é que era o minimamente conhecido? Que as pessoas não sabem, se calhar. É uma websérie. Tu tens convidado. Que entrevistava as pessoas minimamente conhecidas. Sim, mesmo. Não nos convidaste, só para. Nós na altura ainda não existíamos também. Mas. Convidei-o no Dias para a segunda. Pois é. Vamos lá ver se ele vai. Não, vou já. Mas assim, mais conhecidos da primeira, Diana Nicolau. Sim. Isso não falha um bocado com o conceito do minimamente conhecido? Diga? Ela já é assim mais conhecida, já é mais ou menos. Ah, mas era só para ter um episódio que chamasse alguém, senão ninguém via aquilo. Okay. A seguir, deixa ver o Né dos Sensible Sockers, Manel Justo. E por aí. E é uma coisa tu meio apresentas de roupão. Sim, de roupão. Anti-entrevista, meio ficcional, assim, a ser parvo, que é como eu gosto. E lá para outubro, creio que é possível fazermos a 2 e depois ficamos por aí, combinamente conhecidos. Pronto. E escrevi um livro para crianças, no meio de tanta confusão. Estás a ver, Alvin? Não é um livro para crianças. Sim. Editado pela Porta Editora, Fernando Alvim. Otávio Brandes, a fazer é verdade. A maravilhosa viagem do Alfa. Não é pornográfica. É sobre comboios? É sobre uma viagem do extraterrestre a Portugal e conhece um miúdo que está sempre no computador e não pode estar no computador. É por aí. É didático. Sabes que agora fez-se luz na minha cabeça e eu acho que já vi um episódio teu com a Diana Nicolau em que esse episódio falava sobre mim. Sim, falava sobre ti. Falei sobre ti aí 4 vezes durante a série. Já não se lembra o que é que disse. Sim, eu vi um episódio que falava. Para ter assim uma taradice sexual qualquer. Eu achei graça. Ai não, eu ia fazer-lhe uma pergunta e quantas gajas já. Ai não, esta era para o Alvin. Lembro-me disso agora que estou a chegar lá. Olha só. É capaz. Pronto, se calhar, afinal chegou. Quando chegou falas a alguém, as pessoas sabem. Sim, porque houve aqui uma pessoa que falou de um comediante famoso, o Nilton, e ele soube, não é? Sim. Portanto, fala de quem que tu quiseres, estás à vontade. Mas, tu não tens grandes mais projetos. O que é que vocês fazem? Stand-up, não é? Fazem stand-up agora. Já fiz? Claro. Mas isto é tipo. Isso é tipo uma piada. Desculpa lá, não, é tipo. Isso é horrível. Não, isto é mais tipo, viraste uma música e disse assim: fazem um a capela. Desculpa lá. E é dizer um arquiteto: olha, isto ainda é mais fácil. Isto é mais fácil. Tenha meio um prédio público. E é que eles precisam. Por acaso há uma coisa. Ouvir o quê? Tipo, dessa fazem uma piada. Ouço. Aliás, os meus melhores amigos têm um beat deles que me enerva solenemente, que é: olha, o Eduardo está cá, faz aí uma palhaçada e quando dou conta está toda a gente a arrastar móveis e eu estou no meio, estão 50 pessoas a olhar para mim e eu todo envergonhado e eu não vou fazer nada, não é? Não, óbvio. Eles fazem muito isso. Há uma coisa curiosa que é, rarissimamente, o stand-up funciona na televisão quando não há público. Quando não há público. É, isso é tão fácil de perceber. É terrível. Mesmo quando há público, e tens câmara. E depende do público, se for um daquele público contratado. Sim. Que à partida não é o target de. Pode não ser, até pode ser, não é? E filmado, ou estás a dar ao público, ou estás a dar para casa, percebes? E depois é para. É um bocado, fica um bocado estranho. Gravado. Ou é um especial num teatro. Fica muito estranho. São poucos aqueles que correm realmente bem. A grande maioria não corre bem e as pessoas ficam com a ideia de que aquela pessoa não tem graça. Sei lá. E não tem a ver com isso. Tem a ver que correu bem, mais ou menos bem, acho que correu bem até. Foi graças a Deus, mas tinha público, era um bar, era o Comedy Club. E acho que assim funciona bem. Agora, como é que esse Comedy Club não resultou? Há muitas histórias, não é? Já ouvi falar muita coisa, só que não tenho assim muita informação sobre isso. Sei que aquilo era mal gerido, pelos vistos. É pena. É muita pena mesmo. Porque Lisboa podia ter o seu Comedy Club. Claro, e merecia. E a da altura aquilo pareceu funcionar. E vai ter outro qualquer. Isso então sempre vai aparecer. Será que vai acontecer? Uma coisa mais pequena, um buraco. Sim. Tens ali noites no Cinema City, a sala é o que é. Mas isso é o que é? No Rockline? Onde é o sítio onde é o Rockline? Cinema Alvalade. Ah, o City, ok, já sei. Cinema que City é, ao lado, tem todas as quintas-feiras ter open mics e dá-te a oportunidade de fazer, só que é diferente fazer um open mic ou estás a fazer o teu set, percebes? Às quintas-feiras? Às quintas-feiras. É bom para experimentar material novo. Olha, eu sugeria irmos aos virais. Dá para ir lá experimentar material novo. Exatamente. Ora cá está. Vamos ao primeiro. Quem é que... Eu posso ler o primeiro? Primeiro é... Podem-se fazer comentários. Não sei se vocês sabem esta história que aconteceu com a Zara. Zara is not cool, não é? Zara is not cool. Uma artista que é Tuesday Benson acusou a Zara no seu Twitter de copiar os seus designs, denunciando o uso não autorizado do seu trabalho pelo grupo Inditex, que é o grupo que gera Zara. E que é dono da Zara. Sim. A página de Fashion Lob falou com a Tuesday e esta levou uma carta da marca, de moda rápida, que frisa que os designs da Bassin não têm um carácter distintivo e que dificilmente os designs das peças à venda serão identificados com ela. Portanto, que é mentira, porque são iguais. São iguais, é tipo chupas, corações. E basicamente o que eles estão a dizer é: tu não és conhecido o suficiente para. Que não é justo, não é? Não é por uma cópia ser. Se os Coldplay copiarem a banda. Que mija nas escadas, não é justo, sim, não é? Sim. Não é por causa disso. E ela só numa carta enviada pelo advogado gastou quase perto de $2,000. Portanto, é a vida a ser vida, é o que é. Vai ser a vida como ela realmente é. Vai ser quase uma luta... Já perdeu. Desigual, não é? Não sei quem é essa rapariga, mas já perdeu. E ela até é conhecida, chapas. Porque ela tem as ela coisas à venda na... Urban Outfitters, que é uma loja, uma cadeia bastante conhecida, que já vai ficar uma loja, que já não é cá em Portugal, mas cá na Europa toda, por exemplo, ou Ernest Gall. Pronto, e ela denunciou tudo através do Twitter. E a Zara ganhou. Isto, não é? Ela tem razão na sua denúncia. Tem. Pelos vistos? Tem. Só que possivelmente não vai ter dinheiro para competir. É aquelas coisas. Se eles... Espera, mas se as pessoas chegarem a essa conclusão que vocês estão a chegar, se calhar ajudam, não? Muita gente partilhou, mas há muita gente que não quer saber, não é? Partilhar. A primeira coisa que vem à mente da grande maioria das pessoas é: ora, aqui está uma pessoa que não é conhecida, quer-se aproveitar da Zara para se tornar conhecida. E não é só isso, é também. Há muitos advogados na Zara e há poucos advogados na outra equipa, não é? Tipo, é um bocado difícil teres dinheiro. Só teres dinheiro para jogar no tribunal, não é? Para tentar ganhar. São 10 anos. Não vale a pena, não é? Mais vale fazeres a tua carreira e pronto. Ora, é oficial, temos medo de quem? Dos republicanos. Bem, depois da polémica em que Melania Trump se viu acusada de copiar o discurso de Michelle Obama, a página de notícias BNR, Blue National Review, partilhou no sábado um vídeo que reúne os melhores ou as mais gritantes convicções dos apoiantes de Trump durante a convenção republicana. De posições contra gays, imigrantes, Hillary Clinton e considerarem Obama terrorista e um islâmico, o vídeo de 5 minutos traz ao de cima a xenofobia e a pequenez dos rednecks apoiantes de Trump. O pior das pessoas em 5 minutos, eu acho que é melhor ouvirmos. O vídeo conta com mais de 55 mil partilhas, mais de 11 mil likes e mais de 4 mil comentários. E é isto. Bring back waterboarding. We should do much more than waterboarding. I believe that he's on the other side. I think. What's the other side? Oh, the Middle East. He's with the bad guys. What Christian names their child Hussein? No person I know would ever do that. Obama is strategically placing the terrorist in prisons in the United States for a reason. He wants to do anything for the destruction of America. I think he has black nationalist beliefs. More blacks are killed by blacks. Go to your ghetto, clean them up. Every time we mention our oppression, you fight against it. Western countries were founded by white people. White people are the majority. And leaves out gays, leaves out Hispanics, leaves out Asians. Who do I think is responsible? Like I said, you got to start with the Rothschilds and come down. It's about the money and control. It's world Jewry and international Zionism. Bem, é curioso que é assustador. Eu dói um bocado. Eu não conheci este vídeo, eu próprio coloquei um post esta semana de uma reportagem que estava a ver na TVI e pus apenas e só um comentário de uma pessoa e deu para perceber que género de apoiante tem o Trump. E é assustador porque era aquilo que eu dizia. Temo bem assustadas. Que isto não seja uma amostra, mas que seja uma clara maioria de pessoas que pensa deste modo. As últimas previsões dizem que ele vai ganhar. Não me digas uma coisa dessas. E eu acho que é bastante possível que ele vá ganhar, só que é um bocado assustador. Esta vaga de extrema-direita que anda a assombrar a nossa... Não é? Ontem vi nos Anjos um gajo com uma t-shirt a dizer Juventude Nacionalista. Uou. Já a culpa do Trump. Para onde caminhamos, não é? Eu acho que, as pessoas não podem considerar isto normal. Isto não é normal. Isto é fabricado. E eu não sou extremista, como muita gente que diz que isto é a pior altura da nossa vida porque há atentados na Europa agora, porque não é a pior altura que já vivemos. Tu viveste nos anos 90, graças a Deus, havia muito mais atentados, se calhar, nessa altura, não é? É aquela coisa, as pessoas só ouvem as más notícias. Não sabem quando não acontece nada, não sabem. Olha, não houve um atentado há 2 anos aqui neste sítio, nunca houve um atentado neste sítio. E só vêm quando há as notícias más. E há aqui uma tentativa de ligar com estes assuntos. Sim, não é? O problema é aqui... associar a cena de imigração, por exemplo, de mexicanos ou de pessoas que não falam a língua norte-americana. Sim. A cena do, por exemplo, dos ataques de Orlando. Sensacionalizar as coisas. E denegrirem as imagens de pessoas com outras escolhas sexuais, portanto. Sei lá, os apoiantes de Trump são assim um bocado anormais. Mas... E também temos um viral associado também à cena do... A nossa grande Maria Vieira, não é? É incrível, a Maria Vieira não para não de é só pequena em tamanho, não é? Conta lá, Dias, conta. Eu vou contar. Na semana passada, na Alemanha, houve um refugiado alemão que criou pânico num comboio e feriu 4 pessoas com machado, tendo 3 delas... Tipo, ficado em estado grave. O rapaz acaba por ser... O idiota acaba por... Por ser abatido, mas a Maria Vieira... A nossa parrachita, não é? Parrachita. É parrachita mesmo. É mesmo parrachita em tudo. Partilhou um artigo da TSF em questão e disse o seguinte. Eu vou tentar reproduzir. Estou curioso. Os refugiados, depois de terem roubado e violado centenas de mulheres em Colónia e em outras cidades germânicas e suecas e de muitas das vítimas, algumas delas jovens europeias destacadas para receberem e tratarem dessa gente, terem mentido para os proteger e para alegadamente não incitarem as populações europeias ao racismo e à xenofobia, começam a cumprir a missão para a qual foram enviados em barcos desde o norte da África, dissimulados, às centenas, por entre as vítimas reais de uma guerra que não diz respeito à Europa nem aos europeus. E isto é só o princípio do caos que aí vem. Eu sempre fiz parte do grupo de pessoas que não se deixaram enganar por esta falácia dos refugiados. Já os novos esquerdistas, os politicamente corretos e os entusiastas da globalização que sempre defenderam e receberam estes invasores e assassinos de braços abertos, o que terão agora a dizer perante mais este crime perpetrado por um islamita que atacou inocentes à machadada em nome do Islão? Essa é autoproclamada religião da paz. Portanto, a parrachita está em grande. Ela não percebe que isto é preconceituoso. Não percebe. Não percebe. Por acaso, se há pessoas que me surpreendem com os seus comentários, a Maria Vieira, que é alguém pela qual eu sempre nutri grande simpatia. Também eu adorava. Sim. Eu adorava. Todos nós. Sabem que eu fico sempre com dúvidas. Tipo, não foi ela que escreveu. Está a gozar. Mas isso é a página pessoal. Não pode ser ela que escreveu. É a página pessoal e todos os comentários que teve são a apoiá-la. O que é ainda mais grave. É que é mesmo estranho. As pessoas não veem. Qual é o erro, a burrice que está aqui toda? Não vem? Não. Tipo, é só o simples fato de estar a. O monte de merda que está aqui neste toda comentário. A gente no mesmo saco. É, sim, logo, é ignorante logo. Sim. À partida. Ai, tomar um caralho. Por tudo é... Exatamente, isso não faz sentido nenhum. Ai, ai, ai, ai. E mas... olhando para ela, era boa rapariga, assim, sempre foi boa rapariga, eu gosto dela, todos os outros. Fazia aquela coisa dela. Deitada e... Mas não, nunca me pareceu que fosse muito inteligente, por acaso, não foi uma coisa no que Herman, me pareceu... No Herman Sick, não, aquele Herman que falhou, que tinha uma personagem tipo um saco. Aquele era uma série que era tipo The Office do Herman, que era num escritório de uma televisão, sabes? Epá. Ah, sim, lembro-me disso. A personagem da Maria Vieira estava sempre deitada. Por isso é que eu disse, é só estava a explicar. Quando eu disse que a Maria Vieira fazia aquela coisa deitada, não estava a falar de nada, sugerir nada, ok? Estava a dizer que ela fazia uma personagem deitada. Ora, a próxima notícia tem de certa forma a ver comigo. Bom, a febre do Pokémon Go chega a Gaia. Gaia é, como se sabe, o sítio onde eu nasci, mais particularmente Mafamudo. Bom, jogadores do Pokémon Go cortaram o trânsito para apanhar Pokémons em Gaia. O vídeo foi gravado por Tiago Braga em Mafamudo, cá está, e acompanha mais de 200 pessoas nas ruas de Mafamudo. Não há a minha procura, como seria expectável, mas sim de um Pokémon qualquer. O vídeo conta com mais de 117 mil visualizações e 117 partilhas. Não, porque... O que é que está a acontecer? Pelo andar da carruagem... Da carroça, como quiser dizer. Até ao final do ano vamos falar todas as semanas do Pokémon GO. Eu já te vi a jogar a ti. E posso dizer, ainda maior que isto, Mafamudo, eu estou no grupo do Pokémon GO, pronto, eu sigo as novidades. Uau. Portanto, tem havido várias coisas em Mafamudo, ao pé da igreja de Mafamudo, e amanhã, dia 29, sexta-feira, sim, vai haver uma coisa ainda maior em Lisboa. Não é maior porque vai ser em Lisboa, o pessoal do Porto não fica ofendido. Não. Mas há um evento que já tem 4 mil pessoas, pelo menos, a dizerem que vão. Que é o quê? Que é o pessoal jogar Pokémon GO no Parque das Nações. Pois, eu estive no Parque das Nações esta semana, fui ao casino, imagine-se, com variedíssimas pessoas. Muitas delas um aniversário, conheci nas redes sociais. Bom, é verdade. E da altura, nós percebemos que estavam imensas pessoas cá fora e nós estávamos a entender o que é que ali estava a acontecer. E o que estava era mesmo isso, as pessoas estavam a jogar o Pokémon GO. Que loucura. É assim, eu tenho que dizer aqui uma coisa que... Acho que não falámos disso, das pessoas que odeiam o Pokémon GO. Meu... Deixem viver. Meu, deixem viver. Claro, cara. Não é para odiar, mas se tiveres mais de 30 anos é só estranho. Não. Epá, é estranho, para mim é estranho. Qual é o mal, não é? Não há mal, mas é estranho para mim. Os amigos com mais de 30 anos colecionam bonequinhos. Eu também coleciono. Qual é o mal? E é estranho também? O quê? É mais fixe estar em casa a ver televisão e ver as cenas que dão, meu. E estar a aceitar o que te dão, meu. Ao menos tens obrigado a sair das pessoas de casa. Já vi aquelas velhotas que iam dar as voltas, pelo menos na terra dos meus pais, há aquelas velhotas que vão dar as voltas a pé depois de jantar. Sim, a minha mãe também faz isso. Agora volta e ainda apanham os Pokémon. Eu hoje vi o Spalletti, que era... foi treinador da Roma e não sei o quê, depois do treino, a apanhar Pokémons. Por isso... A sério? É verdade. Há um vídeo, vai ver. Portanto, já podes instalar o Pokémon GO. Nunca. Jamais. Tenho mais de 30 anos, percebes? Temos mais duas. Quase a acabar. Book and Loop, o Uber dos manuais escolares. Quem é que quer falar? Eu posso falar. Book and Loop, que é o Uber dos manuais escolares, tal como o Alvin disse. Não sei se ouviram. Sim. Pronto, basicamente é um site que foi desenvolvido e ganhou um prémio nacional das indústrias criativas e basicamente com o ESPN. Um livro. Quase a cena do código de barras, não é? É mais impressão digital de um livro. Consegues ver se o livro que foi pedido por uma escola já foi utilizado nos anos anteriores, ou seja, porque basicamente as editoras que algumas pessoas aqui têm uma boa relação. A Porta Editora, cuidado. Por exemplo, essa aí, a Porta Editora tem um grande problema com esta aplicação, porque basicamente o que acontece, ou o que eles dizem que acontece, que eu não tenho a certeza, não é? Pelo menos é o que se diz que acontece, é que as capas mudam para venderem mais livros todos os anos, e na verdade, com esta aplicação, o que permite é, tu com o ISBN, vês se há outras pessoas que têm esse livro, compras em segunda mão por bem mais barato, e as coisas estar a gastar centenas de euros porque não estamos assim numa situação económica tão boa. Mas isto tem dado uma polémica com a editora, com a Porta Editora. Tem dado porque eles querem continuar a fazer bué guito. Claro. É normal, eu também curto fazer guito, pessoal. Sim, isto pode mudar a... Bem guito! Temos mais um viral que é o jogo perigoso da SAP. A SAP Desporto lançou um artigo no dia 20 de julho a analisar as atletas mais giras que vão estar nos Jogos Olímpicos. Mamona vai ganhar? E eu tenho uma resposta. E ganharem uma vida, caralho, desculpem. Mas... É a resposta de Nuno Dias. Eduardo, diz-nos três coisas. Fazem? Dizer obrigado à internet. Pornografia, não é? Isto, é, claro. Isto como Eduardo? Não, como Eduardo. Humor e informação, sei lá. Informação. Atualidade. atualidade. E quero dizer só que adoro a camisa do Fernando hoje. Não sei onde é que ele vai a seguir, mas cuidado. Ah? Eu estou a adorar a vossa simbiose, a vossa relação. Sim. Otávio Brandes e Eduardo Marques. Não é comigo que ele vai sair a seguir, atenção. Mas também não vai ser comigo. Não, comigo não. E também não é com o Paulo. Com quem é que eu vou sair? Eu tenho pena, mas pronto. Mandem-nos sugestões. Com quem é que vai, mais coisas que fazem com dizer obrigado a internet. Mais coisas? Sim, foste pouco específico, não há assim nada assim. Pornografia tem que ser uma coisa mais específica que pornografia. Tem um site que visites. O Big, tu dizes que é uma coisa específica. Sim. Okay. Isso foi, não era eu, era outro, mas sim. O Brantinho. Uma coisa específica, Curb Your Enthusiasm. É a coisa mais específica. Mas isso não é da internet, caralho. Mas foi por lá que eu saquei. Inácio. Inácio. Foste Inácio. Inácio, eu. É verdade. E, aliás, minimamente conhecidos, não é? Sim, é uma websérie, a minha websérie, vão ver. Toda a gente faz isso. Há pessoas que são conhecidas por causa da internet e dizem: ei, olha, eu tenho que agradecer à internet, porque se não fosse a internet eu não era conhecido, não é? Tenho que agradecer à internet. Mas, Pedro, eu não sou conhecido. Tenho uma série na net. Minimamente conhecido, sim. Tenho uma série na net e tenho que a promover, não é? Tu reconheces-me por causa do Porto Canal? Estás lá a fazer palhaçadas? Reconheceram-me no McDonald's. Sério, ele disse há bocado. É mesmo palhaçada, por acaso. Reconheceram-me no McDonald's. Olha o menino do Porto Canal, anda cá a ver, Carla. Anda cá a ver, Carla, o menino do Porto Canal. Tenho 35 anos, mas sou um menino de Porto Canal. Tu pareces um menino. Chega a Carla e a Carla olha e diz: não sei quem é. Pronto, isso aqui. Foi assim que me reconheceram. Mas é engraçado que há muitos pais que se aproximam de mim e com os filhos dizem: então, João, não estás a ver quem é? E o filho tem 5 ou 6 anos, claro que ele não está a ver quem é. Claro. Pois, ainda não é Javardo. O meu filho quer um autógrafo, mas de onde é a criança que quer um autógrafo? É o pai da criança, claro, que quer. Claro. De qualquer das formas, temos que acabar o programa. Sim. Não é verdade? Ora, assim chega ao fim mais um episódio do Obrigado Internet, o primeiro que deveria ser ao vivo, mas é o primeiro que conta com pelo menos uma aparição. Oh, não, isto está mal. Isto é. Nós deixamos que... o resto. Oh, Dias, esqueci-me. Não faz mal. Já te cortas aqui. Assim, qual é o minuto para cortar? Ora, e sendo assim, chega ao fim mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, é verdade, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais. Assine para verem conteúdo extra. Extra. Para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo, sigam-nos no Facebook e no Instagram. Para outras coisas, mandem mail para correio@obrigadointernet.lol. Para finalizar, obrigado à Antena 3 por urgentemente ter cedido este estúdio e obrigado aqui ao Eduardo Marques, Eduardo Brantinho, por ser um dos grandes bacanas desta vida. Até para a semana e já sabem, curtam a vida! Yeah!